3662, chame Recife, frequência 12545, alterna 126.85. 3562, boa noite. Taxi 3562, 16 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. 3, o 3562, 16, taxi abate 1 no índio, ponte operador 285, negando 0 no 5. 3562, 16. Ponte espera a torre Posto do localizador, Oxa 6313. 313, complexo celeste, torre 1895. Completa a aproximação, torre 1895, Oxa 6313. Data, até já. Até. Torre Salvador, é o 352, zona 6, boa noite. Quanto espera o 90, pronto? Trip 52, 16 autorizado, ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 07 nós. Trip autorizado, ingressar e decolar, Trip 52, 16. Torre Salvador, boa noite, Ocean Air 6313, duas milhas do externo, full ILS. Imagina, Ocean Air 6313, já baixar travado? Ainda negativo. Reposto quando baixar travado, altímetro no zero, 1 no 4. Ajuste no 0 no 4, chame a 3, 1 no 3. 3, 1, 0, chame Recife, frequência 2545, alterna 1-2-6-8-5. 2545-2685, chame a 63, 1 no 0. Obrigado, próximo, 52, 1 na 6. Autorizado, decolagem, 100 graus com 6 dúzia nós, trip. Minha 3-1-3, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus com 07 nós. Livre pouso não no zero, tá baixado e checado, Oxa 6313. Trip 52-06-06, decolagem, controle 120.8, bom voo. 128, boa noite. Salvador, é o Trip 52, zona 6, boa noite. Trip 52, zona 6, contato radar, Sábio Mantém 190, saída Puca. Gente, confere, Trip 52, zona 6. Azul 4212, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 10 no 4, chegada Bonfim. Na minha 13 no 3, no solo 07, direito no 21, décimo 9. E pra direita, solo 21, 9, 8, 6, 3, no 3, até já. Salvador, ouça, né, 63, 13 na 13 no 3, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, ouça, 63, 13, grato. Estacionamento, voo 04. 04. Aguarda a Avianca parquear no 04, esquerda, após autorizado puxa, portáxi. Tente então após parquear a Avianca no 04, na sua esquerda, liga o pushback, estacionamento vai chamar para o táxi, voo 04. Salvador, boa noite, eu vou 9227, está ciente da Papá para Guarulhos, São Paulo. 9227, Guarulhos, 400 o nível, autorizado. VP Zulu no meio, decola pista no zero com a direita, será da Realeza Bridge. Controle 120 décima 8, aciona 513. Queria confirmar o nível atualizado, por favor. É, confirmando, não cumpriu o peso. Você poderia só confirmar o nível atualizado, fazendo favor? Nível 400, ou na 94, corrigiu, ou 9287. Então, atualizado 400 para Guarulhos, São Paulo, piloto Zulu 16, na primeira curva após a direita após a decolagem na saída da EOL da Blitz, adiciona 531, controle 1208, eu vou 9287. É, porta pronto, puxo 9287. Portará pronto, puxo, eu vou 9287. Autonomia 04, está pronto para o táxi com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Recife. Autorizado táxi via Índia, ponte espera torre 295, legal no 014, com 1604. 04. Tem que então a direita na Índia, no ponte espera, 295, com 1604. 4212, desça 2 mil pés, ajuste 1014, reporte localizador, pistão no zero. 1014 para 2000, reportará no localizador, 4212. Uno 604, ponto de espera, pronto, 1-0. Uno 604, autorizado, ingresso de decolagem, piso 1-0, vento 100 graus, com medo de nós. Tem que estar ali, decola da 1-0, Uno 604. Maravilha. Olha pra você. Gonomia 04, livre decolagem, piscina 0, 100 com 612 ao vento. Livre decolagem, Gonomia 04. Quando o 3305, desça para nível 050, nessa flor direto final ILS 10, ILS X-Ray, reporte no localizador. 7, descendo para 050, para a proa do ILS, reportará no localizador 3305. Nome 04, decola 220, controle em 120, décima 8. 208 com o nome 04. Controle, boa noite, com o nome 04. Nome 04, boa noite, contato radar, saí da Momo. Saí da Momo, com o nome 04. 5216, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685, ou então Aracaju 1203. Recife, 1-2, Aracaju, 1203, poderia confirmar a secundária de Recife? 1-2-6. Localizador, o azul 4212. Azul 4212, complete final ILS, chame torre 118.95. 118.95, obrigado, boa noite, bom serviço e bom fim de semana. Boa noite, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, azul 42. 1-2, no localizador, uma milha para o Ster. Azul 42, 1-2, escuta na aproximação, guardando a autorização de pouso, altímetro 1-0 no 4. Positivo, guardando a autorização, está embaixo travado, 1014. Desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. 3.000, 1-5. 3, 3, 4, 2, 1, 2, autorizado pouso, pista 1, 0, vento 100 graus, 100 graus com 1, 12, 2. 100 com 1, 12? Afirmo, 100 com 1, 12, nós. Positivo, tá ali no posto na loja 4-2-0. Gol 1604, suba restrito nível 310. Chama agora Recife, frequência 12545, alterna 12685. Confirmando, foi o gol no 987, pronto, puxa, autorizado, reporta ataque. Tá livre, puxa, chamará para ataque, só 9287. Olimpo 02, chegada Bonf, reporte para descida. Olimpo 02, desça para o nível 050, confirma com as condições pela pista. Boa noite, pro de Mari para chegar a Mari, desça para o nível 060. O 3305, desça 2000 pés, ajuste 105, autorizado final ILS. 2000, 0-5, autorizado ILS, 3305. Brasil 4212, no solo aos 26, direito ao livrar 12. 19, solo. Exame, solo 219, obrigado, boa noite, bom fim de semana. Vai pernoitar aqui? Azul 4212, livrando, boa noite. Boa noite, autorizado, Alfa, Kilo, passe 3, posição 07, passe 3, atento ao sinalizador 4212. Livre táxi, pátio, livre táxi, pátio 2 lá, né? Pátio 3, Azul 4212, via Alfa, Kilo, obrigado, boa noite. Siga o limpo 02. Gente, chegada bom, fui para 5000. Estabilizado na final com a 10 à vista, 3305. TAN 3305, complete final ILS, chama torre 11895. 1895, 3305. Para o táxi, o voo 9287 está com 109 a bordo, 3 horas e 40.